melhor. Tchau. Homem fora e pronto para a descida. Gente, quanto tempo em média para que os paraquedistas cheguem ao solo? Estimado de 10 minutos. 10 minutos, gente. Juliette Quebec, aquilo não atrasa o meu formato. Trato. Decoagem com proa sul, vento 180 graus, 05 nós, reporte fora do solo. Autorizado, vai reportar fora do solo, Bravo Sierra, Sierra. Realizando, deixando livre a entrada do controle. Do traço da 3217 e ingressando via Juliette para o 09. Tubão no 1000, autorizado cruzamento do campo, reporte o eixo 1028 livre. Autorizado o cruzamento do campo, vai reportar o 0028 livre. Serra, evite um sobrevoo da pista dente. Aí ele tá sobrevoo, tá? O Bravo Serra. Carinha 331, autorizado decolar pista na 0, vento 150 graus, 07 nós. Livre decolagem pistão no 0, Xanã 6331. Hoje, Salvador, boa tarde, o Xanã 6327, ponto saiu da 0, pronto, só observando o colega de Xanã, boa tarde. Xanã 6327, Maria Ponte Fera. Ponte Fera, 6327. Livro o eixo da 1028, o Bravo Serra Serra. Aqui, cadê a sinalização no baixo? Aqui, tá ingressando a 5 Lima, Romeu Federal. Fechando o controle, 120.18. 128, muito grato, Serra Serra. Gente, Bravo Serra Serra, reporte Nova Pouso. Vai reportar na final, o Bravo Serra Serra. Clingão no 0 no 8. Frequência livre. 120.8. Controle 208, Xanã 6331. Boa tarde. Perfil da Dael Leda Motiva. O Xanã 6331, contato radar na decolagem, suba nível 360, seja Dael Transição Motiva. Fala 360, sai da Dael Monte, para quando possível voa Monte, para o Xanã 6331. Entra, aguarde coordenação. O Xanã 327, autorizado a alinhar e manter 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, o Xanã 6337. Autorizado Motiva 6331. Está presente Voa Motiva, muito obrigado, Xanã 6331. Tribo Romeu Golf, decola 242, controle 120.18. 1208, Romeu Romeu Golf, grato, senhora, boa tarde. O Xanã 6327, após decolagem, mantém proa até 3000, autorizado a decolar, vento variável com 7 nós. Autorizado a decolagem no 0, após a decolagem, mantém proa até 3000, 6327. Para 1160, sai da coral, Romeu Romeu Golf. Frequência livre, Bravo Serra Serra. Livre, Draco, um excelente final de semana, o Serra Serra. Salvador. Boa tarde, Luna 966, pronto para espera da 1-0. Luna 966, mantém o ponto de espera. Mantém. Parecia 990, Oceanário 6327. Gente, 6327. Bruno 966, autorizado o Alério, mantém no zero. Ali, mantém na pista no zero, Bruno 966. Alemanha 327, decolar 245, controle 120, decimal 8. 208, bem. Controle Salvador, boa tarde, hoje Alemanha 327, transfere cruzando 1500, mantendo a proa até 3000. Sané 6320, após 2000 pés, sob vetor, curve à direita proa 220. Vai manter essa proa até o nível 180 para a separação de tráfego que acabou de decolar da pista 17. Partiu então após 2000 pés, proa 220 até o nível de voo 180, 17. Correto, a proa está autorizada direto do IELTS. Controle Salvador, Mike Serra Golf, transferir para o centro de Recife. Mike Serra Golf, 135, decimal 3, alterne 128, decimal 8. Serviço radar encerrado. 3288, Mike Serra Golf. Bruno 966, decolado 47, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, Bruno 966, boa tarde. Bruno 966, boa tarde, Tubo 370, saída Fuca, transição de passo. Fuca, atenção, pássaros, Bruno 966. Sané 6327, tráfego posição de 2 horas, 9 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível 110 em ascensão a 160, com Alfa Charlie 90. Ativo, tá? Sente o tráfego, 6327, para 220, subindo a 180. Oxané 6331, chame o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Centro Recife 251, alterna 133 93395. 3395, boa. Air Portugal 021 Alpha, after field intersection, descends to 2000 feet, unit 1018. Cleared, Alerta approach and report set. After field, descends 2000 feet, unit 1018, clear Alerta approach, Alerta Portugal 021 Alpha. Controle, boa tarde, Alta 3192. 3192, boa tarde, desça para o nível 0. 0, chegada a Mari, identifique. Romeu Golf está sendo ultrapassado pela esquerda 7 milhas, um Fokker 100 da Oxané, cruzando agora o nível 120 em ascensão a 1.80. Direto ITAP 3192. Xané 6327, tráfego superado à sua direita, reassuma a navegação na proa de Ilhéus. Aqui o tráfego superado, autorizado voar proa de Ilhéus, ou Xané 6325, obrigado. Uno 966, chame Recife, 126 decimal 85, alter 125 decimal 45. 125, alterna? 125 decimal 45. 2545, bom trabalho. Sete 96, autorizado, táxi. Via Índia, ponte para dano 02, 198, decimal 95, legal 908. 18, via Índia. 295, 1796, obrigado, bom dia. Xané 6327, Ilhéus orienta, assim que o intercepte o QDE Mike 073. Oceania 6327, Ilhéus orienta que intercepte o QD Mike 223 de Ilhéus. 223 de Ilhéus, já. Controle ao Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, prossiga. Tá no regresso da plataforma. Com a sua chamada ali. Batendo 2.000 pés. Foi o Romeu B, ingressado na CBR. Portugal 021 Alpha, contact tower frequency 118.995. 118.995 at Portugal 021 Alpha. Senhor, boa tarde, Portugal 021 Alpha, on final for runway 10. Portugal 021 Alpha, cleared to land runway 10, wind 200 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. E o COBE, posição, e o COBE. E o COBE, Índia Lima, Kilo Oscar Vitor. 55 no mesmo. Oceania 635, autoridade Guarulhos, sei lá, presumo 10, Taubaté. Nível 360, Israel, Mosca. Confirma direito, 5 no meia. Pronto, puxa, já. Oceania. Oi, boa tarde, voo no 796, ponte espera, 10 pronto, visual para a nave na final. Voo no 796, após a passagem do Airbus, autorizado o anear e mantém 10. Após o Airbus, ali mantém 10, no 796, agora. Cliente 0134. A aeronave é a Sanab 2000, ingressando agora na CTR. É o Papa Romeu, até o Juliette Serra. Estava tentando manter contato, mas não obtive resposta. Acione 0133, Hotel Juliette Serra. Acionando 0133, Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, boa tarde, 241-66, informação de Gantt. 241-66, boa tarde. Identifique, vou na Proditap, desça até o nível 0620. TAP 060, 241-66. Oceania 6327, serviço radar encerrado a 5 milhas do través da posição Ilhéus, ou Coral. TM Ilhéus 120, decimal 1. Chegou a ter contato, já poderia confirmar sobre a 6327. 6327, chama o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1, serviço radar encerrado. 20, obrigado. Cruzando 60, possibilidade de Duna 2000? 392, vista para 3 mil pés, rua de Duna. 3 mil na Duna. Control 021 Alpha, from Texas, Alpha Juliet, Gate 11. Alpha Juliet, Gate 11, Alpha Control 021 Alpha. Salvador, o azul 93 entidade Ilhéus, você passa autorização para a Vitória. Azul 9302, autorizado Vitória, Zulu 44, nível 360, saída da El, transição BDEV. Controle 20.8, aciona 5503. Controle São Paulo, boa tarde, Gol 1796. 796, boa tarde, Gol 360, saída da El, transmissão Irume. 360, não, da El, Irume, Gol 1796. Quando possível, voa da El. Pesado da El. Obrigado. Estou de hotel de Leandro, ponto ideal de descida, por onde está bom. Vai, abandonar 2000 para o clube de pesado. Tente até o Juliette Serra, aguarde nas minhas comunicações. Romeu, Romeu Gol, 5 milhas da posição coral, serviço, radar encerrado. Chame controle Ilhéus 120, decimal 1. 3192 vai atingindo 3000. 3192, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Ok, exame estabilizado. O Eco Delta Fox está pronto a avançar, avisou agora no 7 pegou. Eco Delta Fox, chame torre 1 no 8 decimal 95. Agora com a torre, obrigado. Hotel Juliette Serra, torre 1 no 8 decimal 95. Olha só, pessoal. Abatango Eco Delta Fox Trot, autorizado final da 17, reporta na curta, ajuste na 08. Com 1018, vai reportar na curta da 17, Eco Delta Fox. Torre 1, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel e Juliette Serra, mantenha o farol de Itapuã aguardando para o cruzamento. Ah, mantenha o farol de Itapuã aguardando para o cruzamento, Hotel Juliette Serra. Papa Tango Eco Delta Foxtrot, desça 1 no 1000. Desce para 1000, Eco Delta Fox. Deve ter no 1097, request ATC clearance to Confins, we have Juliet information. Go 1097, Confins, via Alpha Zulu 21, flight level 360, abort departures, flyhead left position, and score code 5520. 3208, reportagem estabilizada, 2466. Brazil 21, onboard departure, Alpha transition, squawk code 5520 and about departure control, please. 120.8, about control, report try to push go 1097. 1208, I'll call you back when ready, thank you, 1097. Opa, Alpha Mike Lima, confirmo o base que se encontra, pista de cola. Confirma o pato que se encontra, é pista que decola, o Alfa Mike Lima. Mano, parte 13, decola da... Alfa Mike Lima, autorizado Fortaleza, via Pesulo 9, Bangu, Abuco e após direto. Nível de voo 370, saída Momo, transição frote com curva esquerda após a colagem. Transponder 5154. Autorizado 370, via 309, transgolfo, já vou autorizado, foi saída Momo, transição frote, era curva esquerda, chama 5154. Vai para o puxa, alfa McLean. Tá pronto para o final. Relacionamento, reporta para o taxa, alfa McLean. Solo azul 9302, pushback, acionamento, ponte. Azul 9302, autorizado, puxa, ponte, taxa. Quanto a taxa, azul 9302? 3192. Então, 3192, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso, ajuste no 018, informo o helicóptero que é os pés, litoral sul, não interferem. Adelante. Hotel Grande Serra, resposta sobre o farol de Itapuã. Farol de Itapuã, Hotel Grande Serra. Papa Tangueco, Delta Foxtrot, Solo 05, libera minha papa, estação na frequência livre. É, Itapuã. 3192, autorizado por sistema 0, vento 1, 5, 0 graus, vento relógio. Não. Autoriza o ingresso na retaguarda dele. Aforme o hotel Juliette Serra, afirmo, assim que o Airbus cruzar, autorizado a retaguarda, cruzamento da final da 1-0, reporte girando base para 1-7, hotel Juliette Serra. Autorizado o cruzamento na retaguarda do Airbus, chamará na base da 1-7, hotel Juliette Serra. Então, 3192, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, meia dúzia nós. Nível pouso, obrigado. Alô, boa tarde, então é 3207, sente informação de Juliette, autorização com fins, nível 340. Então, 3207, autorizado com fins, via Bezulu no 0, Pubá, via Bezulu no 6, nível de voo 340, saída da El, transição módica, com curva direita após a decolagem. Transponder 5530. Autorizado com fim, visa 340, outro do Luno 0, pro base, depois do Luno 6, decola com a curva direita no perfil da Dael, motiva. 5530 zona, o TAM 3207, chamará pronto, 29. Fala Salvador, Oceané 6355, pushback, treinamento. Autorizado, puxa, Oceané 6355, eu vou prontar. Chamará para o TAM 6355. Solo 07, direito 219. 219, TAM 3192. Solo Salvador, boa tarde, o TAM 3192 livrou. 392, boa tarde, autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3192. Solo azul 9302 para o táxi, POP 83, autonomia de 3 horas e 40, altera Galeão. Autorizado táxi via Índia, ponte parada 190 Torre, 198, espanhol 95, Negão 1098, azul 9302. Negão 1098, ponte espera 26895, azul 9302. Paulo Salvador, aqui é o azul Papa Romeo Alfa Yankee Golf. O Papa Romeo. Ok? Alfa Yankee Golf. Confirma o destino reboque, posição que se encontra atualmente. Reboque. Pede autorização de reboque, ponte 3 até o pátio 3, posição 2 Lima. Gente, o Alfim aqui, Golf, aguarda o reboque. Ok, aguardando. Salvador, é o Papa Papa Alfa Matima, está pronto para o táxi com autonomia de 3 horas e meia, oficinando Teresina, está no pátio 3. Teresina, 3 e meia e bebê? 5. Alfa Mike Lima, autorizado táxi via pátio 3, segue a aeronave na 7 pátio 3 via Índia, ponte esperando no 0 Torre, 198, small 95, legal no 09. Na ponta espera chamar a 295 da torre, vai enviar em alta na linha. 392, Juliette, portão 07. Juliette, portão, confirma 07? Afirmo, 07. Ciente, 3192. 118, 95, boa tarde. O meu hotel Juliette Serra, São Luís 10, libera na ótica, estaciona a frequência livre. Salvador, boa tarde, azul 4166, final, pista 10. Azul 4166, autorizado pouso, pista 90, vento variável, 8 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4166. Go 1097, push and start gate 8. Go 1097, clear pushback, start, forward to taxi. Clear to push and start, report to taxi 1097. Para o taxi, estaciona 63. PLB 117, 5 horas e 15 ao Serra Galeão. Estaciona 63, 55, autorizado no Índia, ponte para dono 02, 198, small 95, ligão no 08. E aí, a ponte espera da 10-102-95. Confirme. Prossiga. Acione 01 no... 01 no 34. Sobe 302, autorizado a alinhar e manter no 0. Alinho, mantém. Fala, pushback, acionamento, 3217, posição 9. 3217, é número 2, você aguarda. Aguardando Por Salvador, Oceania 63, ponte espera da 10. 355, mantenha o ponte espera. Mantenha o ponte espera. Azul 9302, autorizado para decolar, pista no zero, vento 190 graus, 612 nós. Vai iniciar azul 9302. Solo Salvador, azul Alfa Yankee Golf. Pé na nave no pátio, rezando push, a nave está caminhando pro pátio também. Tem que aguardar, é bloqueio outra prioridade, ok? Ok. M355 autorizado, olhar e manter no zero. M355 Salvador, voto 620, Uberlândia, M0300. 1097, approved taxi by India, hold point, runway 0 call tower, 118 is power 95, Canadian 1018. 218 is 1018, clear to taxi by India, approximately clear taxi by India, holding point runway 10, went over there, 118.1, 1097, goodbye. Gol 1620, sai da pulga, transição cardíaco, guardando o copo. Sol azul 4166. 4166, autorizado táxi, via Alfa. Reporta antes da Juliette, portão previsto 01. Alfa antes da Juliette, reporta 01 ao portão, obrigado, azul 4166. É o transição que deve. Saída da Alfa do 3, vem até o nosso 302. Três vezes no set, atualizado, puxa o contato. Iniciado, 3 vezes no set. 1097, maintain position waving gate 06, give way to Embraer 190 to gate 01. We maintain the position at the gate 06 AB, giving way for Azul aircraft 1097. Azul 4166, Juliette, portão 01. Autorizado, tira de portão 01. Obrigado, azul 4166. Comé 20, pronto, copy. Pronto. Autorizado, Recife, rota conforme plano, nível 370. Sai da PUCA, transição Caju, curva esquerda, posta colagem, transponda 5535. 370, PUCA Caju, curva esquerda, 5535, gol no 620. Alfa Mike Lima, prossiga. Boa tarde, estamos também pronto no ponto final no zero. Papa Alfa Mike Lima, autorizado a olhar e mantenha no zero. Ali mantém. Puxarana 355, decolar 217, controle 120, destino 8. 308. E 355, suba ao 360, saída da Elton, em São Módiva. Positivo, Módiva, Leda, na presença. Ativo, direto, Leda. Direto, Leda, grato. Salvador 9302, pode prosseguir direto ao 360? 360, direto, 9302. Fala, 302. Corrige, Paulo, é táxi TAN 3217 com 162 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos. TAN 3217, autorizado táxi em Índia, ponto de parada 102, 198, 495, legal 90, 18. Segue aeronave, tá iniciando, puxa no trabalho 06. Gente, consegue o Oceaner, tá iniciando 06, Índia, tá ponto de espera lá, 895, 3217. TAN 3676. Pro de Duna, autorizado 3676, aguarde para prosseguir descida. Guardando para prosseguir na Pro de Duna, 3676. Papa Alfa, Mike Lima, decolar 220, controle 1208. Manda agora controle 1208, obrigado. Alfa, Mike Lima. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Alfa, Mike Lima, transfere. Alfa Mike Lima, subo 370, saída Momo, transição Froti. Subindo para 370 na Momo Froti, Alfa Mike Lima. Luna 097, utilizado decolar, pista no 0, vento 170 graus, 9 nós. Clear to take off on the 10, go 10 minus 7. Tem marido, sorry. No problem. Papa, Thiago Serra Romeu, agora pela vez do Parque do Poço. Chame Torre 1 no 8, decimal 95, Charlie Serra Romeu. Chama agora Torre 1 no 845, graças. Controle Salvador, autoriza direto para o Tio para o Alfa Mike Lima. Papa, Charlie Serra Romeu, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã, ajuste na 08. Na 08, ajuste e reportará na vertical do calor Itapuã. Cruzar o 080 para o 050, são 3676. 3676, desça para 3000 pés, ajuste no 08. Para 3000, são 0907 airborne at 22, departure 120.8. We'll call departure 120.8, 1097, thank you, Salon. Terra Romeu, após o pouso, segue para que parte? Momento, o pouso não, vou fazer o cruzamento do aeródromo para sobrevoar o setor norte. Depois eu venho para o pátio 5, na GTA, senhor. 600, I'm mortgage to Arbor. Alpha transition. Go 1097, radar contact. And take off, climb to flight level 360, perform Arbor departure, Alpha transition. Under that, clear up 360 without restrictions, according to Arbor, departure, Alpha transition. Go 1097. Azul 9302, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Alfa 251, altera 3395, azul 9307. Torre, muito boa tarde, eu vou chamar a 6314, ponto esperadão no 0 pronto. É 314, autorizado alinhar e manter no 0, boa. Ali mantém, 10-6314. Daniel, Mafia 6314. Mafia 6314. IG. Vai cruzar 4000 para 3000 para prosseguir com referência. O Índia Quebec Kilo. O clima chamando o controle. Prossiga, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, tome proa 345, subindo até o 105. 345 inicialmente, a fim de evitar tráfego de Airbus 320 em aproximação para Salvador. Sobe para 105 na proa 345 inicialmente. Copiou, Juliette Quebec Kilo? Na proa 345. Correto. TAM 3676, desça para 2000 pés, autorizado LF, ajuste no 018, reposto estabilizado. Para 2000, reportado estabilizado, 3676. É cruzar 150, Alfa Mike Lima. Alfa Mike Lima, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2085, 2545, obrigado, boa tarde. Tané 6355, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251, 13395. Controle Gol 1869. Gol 1869, identifique, desça para 4000 pés, chegada bomb, ajuste de altímetro no 018. 4000 pés, 1018, chegada bomb, aceita encurtamento, Gol 1869. Controle Salvador, papapá, passeado de Serra Romeu, nome setor norte da aeródromo, só mantendo sobrevoo. Mantendo até 2000, 208, controle, uma boa, 6314. Sale Serra Romeu? Ah, mantendo um sobrevoo aqui pelo setor norte da aeródromo. A gente vai se afastar de quantas milhas? É, mais nenhum, vou ficar aqui, só no setor, mais 2 minutos com TGL e regresso para Salvador. Não chame a torre 1 no E, decimal 95, fica na escuta da mesa. Mas quando eu estou, senhor, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu passarei do 2226, centro da Juliette. Controle Boa, 6314. 6314, subo 340, saída Momo, transição Nenim. 34, Momo Nenim, 6314. Controle passarei do 2226, centro da Juliette. Para o 050. Identificou 050 2226. Autoriza o 2226 voar direto à posição Duna? Autorizar o Duna 2226. 0 vento 180 graus 79. Decolagem 1022. Papapá, Charles Serra Romeu na escuta. Confirma se irá manter o sobrevoo Caminho das Águas. 2 milhas, confirma. Gente, mantenha a escuta, reporta para o retorno, Charles Serra Romeu. Bom, Salto e Golf. Autorizado, início do reboque. Reporta no término. Ok, reportar o término. Voador, boa tarde, Azul 2761. Azul 2761, identifique, desça até o nível 06120, chegada a Mari. 060, subindo pela meada, Azul 2761. 217, decolado 229, controle no 20-18. 208, bom trabalho, 217. Boa tarde. Go 1097, contact receive standard frequency 128.8, enable 135.3. We'll call receive standard 128.8, 135.3 as backup with 1097. Thank you, goodbye. Controle para Salvador, TAM 3217, da El, Leta, cruzamento 77. T217, subida da El, transição Motiva, suba ao 340, contato radar na decolagem. Ok, da El, Autorizado decolar, pista 0, vento 170 graus, 7 nós. Posição, está autorizado acender para o 1, 15, nessa posição. Não regresse para a vertical da ilha no momento. Copiou, Juliette, quer dar aquilo? Ah, vivo, copiado. Frase uniforme Sierra, identifique. Proa de Amã, mantenha o nível 090, reposta descida. Proa de Amã, identificou o bravo de Frank Sierra, passará para o próximo cara de descida. Bravo de Frank Sierra. Desça para 4 mil pés, ajuste 10, 18. 4 mil pés, para o próximo cara de descida. Correção, inicialmente desça para o 080, reposte a 40 milhas. 080, bravo, Fábio, que é a bandeira, 40 milhas. Pode voar da El, 3217. Esse é a Romeu, afaste-se 3 milhas, aguardando autorização para final 17. É, afaste-se, aguardando autorização para final 17, obrigado. Eco Delta Foxtrot, autorizado acionamento, chame táxi. 76, 66 milhas de Salvador. Controle de Salvador, até 3628-4200 para o 190, informação milhas. 3628, identifique, desse é o 070 na chegada Mari. Vigilância. 070, chegada Mari, até 3628. Salvador, uma boa tarde, gol 1620. Controle, o Juliette vai aqui, solicita permanência no setor. Mantenha-se no setor, suba 1-05, Juliette, Quebec Kilo. Tá? Não, negativo, retorno para a ilha, para a vertical da ilha. Juliette, Juliette vai Kilo. Salvador, gol 1620. 620, suba ao nível 370, saída Puca, transição Aracaju. 370 Puca Aracaju. Apache Alice Romeu, autorizado final da 17, reporte na curta, ajuste na 08. Pode falar na curta, na 08, iniciando treinamento agora. Obrigado, senhor. Alice Romeu, pois o povo segue para equipagem? Segue para o Pátio 5, a HDLTA, senhor. Gente. Prossiga. Controle Salvador, você está no Bravo Uniforme, já abriu o pouso na 17. É, seria interessante para o controle o cancelamento na KLS ou deseja que o Bravo Uniforme encerre essa série de planos e foi direto aí? Está a seu critério, Bravo Uniforme. Modificando agora, o senhor pode prosseguir descida, em regra de voo visual. Positivo, Bravo Uniforme encerra, já se encontra em condições visuais. Seria possível cancelamento de voar direto Paripe para o Bravo Uniforme Sierra? Afirmativo, direto Paripe. Em condições visuais, o cancelamento do plano de instrumento ocorre aos 3-4 da presente hora. Desce para 1.510, ajuste de altímetro no 0-1-8, Bravo Uniforme Sierra. Pro de Paris, 1.510, 1-0-1-8 é o ajuste. Vou cancelado aos 3-4, Bravo Uniforme Sierra. Pro de Salvador, está passando, liga de Brasília, para a pista 12, para a Quente, Juliette, Quebec Kilo. Ao passar o nível 070, está autorizado o regresso para a vertical da ilha. Afirmativo, no 065, ou 065, ao atingir 065, está autorizado o regresso para a vertical da ilha. Alexandre Romeu, o vento 1970 graus, 8 nós, autorizado táxi via Papá até o pátio 5, estaciona a frequência livre, considere só os 35. 869. Azul 2761, desça e mantenha o nível 090 inicialmente. Curve à esquerda, vetor para sequenciamento, proa 0 no 5, limitado pela magnética 100 de Cimbra. Confirmo, chamou 2761? Afirmativo. Desça e mantenha o nível 080. 080, confirmo, proa? Proa 010, 010. Gente, desce para os 80 e proa 010, 2761. Passarelo 2226, informe a razão de descida que emprega. Passarelo 2226, controle. Prossiga. A razão que emprega. Está empregando 800 pés por minuto. Quer que aumente a razão? Afirmativo. Ok, então, agora está descendo para 050. Bono 869, atingindo 4.000. Bono 869, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ajuste no 08. 2.000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado. Solicita para de Simbra, Bono 869. Negativo, mantenha para de tudo. Poxa. Azul 4261, no tráfego ATR 72, à sua frente, 8 milhas, passando 7.300 pés, em descida para 5.000 pés. Livre até a 2.000, descer além do 050? Firme. Autorizaria o passageiro prosseguir além do 050 na descida? Isso para 3.000 pés, 2226. Poderia confirmar 1.018? Afirmativo. Sente no 08. 2226, reduza para 2209. Está reduzindo para 2209 ou 2226. Quilo controle. Não atinge, mantém 080. Juliette, Quebec Quilo, está autorizado a retornar para a vertical da ilha. Autorizado e retorno ainda, Juliette, Quebec Quilo. Controle, T3217. Passarelo 2226, para o localizador, curva à esquerda, proa 050. Esquerda 050, 2226. T3217, chame Recife, 125, decimal 1. Alterne, 133, decimal 95. Centro Recife, 3217. Voo no 620, chame Recife.